Put some bells. Lasca! Mas um dia triste, me pego outra vez pensando em você. Não dá pra evitar. O seu olhar me disse que ainda tanta coisa pra se entender. Pra que controlar? Júlio CDs. É tudo que eu venho tentando encontrar. Mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você. Vem! Em nome da X Promoções, para dar o Xuxa, fala meu querido Daniel, o homem da TV Guidaste. Se bate um desespero, no mesmo instante o que eu quero é você pra me abraçar. É tudo.